102 pro siga. Por favor, capitão, qual é o tipo de missão? 102, qual é o tipo de missão? Você está autorizado, guarda 02, está sendo informado das condições. Estamos com 500 pés de teto, ok? Atento para as condições meteorológicas. Estou autorizado direto para o sul. E chame o controle após a colagem, chamará o controle 19.35. Reporte fora do solo. Reporte fora do solo. Livre decolagem, vento 13.0 graus com 0.3 nós. Fora do solo, 0.2. Sente visual agora com helicóptero para se militar. Decolada 2.4, chama o controle 119.35. 119.35, guardião 0.2. Guarulhos, confirma. Afirmativo, 340, tá? 3895. Recuperação, aguarde pacote. Guardando, 3895. Salvador, vale jogo 65 no 4. Sim, está chamando o solo. 65 no 4, parte de cargas para pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, a pista usa 28, chame para o táxi. QNH agora 1013. Ciente 1013, chamará para o táxi. 3895 na escuta para cópia. 3895, prossiga. Tá 3895, autorizado Salvador Guarulhos, o nível 340, aerovia Upper Whisky 50. Após a decolagem da 28, fará curva à esquerda, saindo na saída Gole, após voa Eval e após direto à posição Wildes. O transponder é o 5107 e o controle opera em 119.35, Cottage. Autorizado nível 340, Upper Whisky 50, decola da pista 28 esquerda na Gole, Eval. Posso por hoje, outro controle 1935, transponder, pode confirmar novamente? Confirme a solicitação. É um transponder, não copiei. Ah, ok, 5107 é o transponder. 5107, o 3295, pegado fora quando pronto. Chame quando pronto, informe que após a decolagem da 28 deve manter a proa até 3.000 pés, ok? Após a decolagem, mantém a proa até 3.000, são 3895. Pushback, acionamento, trip 5490. Trip 5490, aguarde o táxi do Velog, que está no pátio 3, após ser autorizado seu push aqui, aguarde. Guardando o trip 5490. Trip 5490, coordene com a equipe de solo, ok? Assim que o Velog estiver liberado a casa já iniciado o táxi, está livre seu push, chame para o táxi. Ok, 5490, tem. Para o táxi, Variglog 6514, 12h30, alterna Fortaleza, 03 a bordo. 5 horas, confirme. 02h30, alterna Fortaleza, 03 a bordo. Ok, perdão, 12h30, Fortaleza, 3 a bordo, tá livre, táxi via Kilo, Alfa e Golf, até o ponto de espera da cabeceira 28. Ajustado no 013, quando pronto, a torre em 18.3 para decolagem. Tem um bom dia ao... Velog 6514. Obrigado, bom dia. Kilo Alfa Golf, ponto de espera da 28, torre 118, preço. Trip 5490, o Velog está iniciando o táxi. Assim que liberado, está autorizado seu push para o táxi. E assim que assim que liberado, autorizado o boost e botaram para o Max 3590. Fala, bom dia, Gol 9777. Tem informação alfa, autorização Porto Seguro, nível 340. 320, aí. Nível 340, Porto Seguro, Gol 9777. Ok, 340 será coordenada, aguarde o instante para a cota, Gol 777. Guardando, 777. Na escuta para cópia. Escuta, 977. 1777 Lagoa, autorizado Salvador Porto Seguro, nível 340. Decolando 28, curva à esquerda, saída gole, após posição Eval e após direto Porto Seguro. O transponder é o 5112, controle opera em 119.35 e após a decolagem da 28. Deverá manter a proa até 3 mil pés antes de curvar a esquerda. Ok, autorizado 340. Para Porto Seguro, decolagem da 28, vai manter proa até 3 mil após curva à esquerda. Saída gole, eval após direto Porto Seguro. Transponder 5112 e o controle 119.35, Gol 1777. O Gol 1777. Correto, chame pronto para o push e acionamento. Camaral, 977. Para o táxi, o trip 549024 POB, está com 5 horas de autonomia, alterna Paulo Afonso. Copiado 5 horas, Paulo Afonso e 1414 a bordo. Está livre o táxi via Kilo, Alfa e Golf até o ponto de espera 10, ajustado no 013, quando pronto a torre 183 para decolagem. Tem um bom voo e um bom dia, o Trip 5490. Kilo, Alfa, Golf, só retificando, é POB 24. 24, ok, 24. Torre Salvador, vai de log 6514, próximo ponto de espera da 28. De log 6514, a linha decola da pista 28, o vento é de 350 graus com 2 nós. 7654, a linha decola da 28. Justamente, eu estou onde ainda? Tem a notificação? Qual era a notificação? Alfa, Tango, Tango. Santinho, vou checar aqui agora. Charlie Salvador, bom dia. Azul 4060. Controle Salvador, bom dia. Azul 4060. Controle Salvador, bom dia, azul 4060. Larga logo 65 no 4, decola de Salvador 238, chama o controle em 19.35. Ciente, controle 19.35, 65 no 4. Aparentemente um buraco aqui no Taxway, para averiguação. Ok, ciente, próximo eco, isso, confirmo, na alfa, próximo eco. Afirmativo. Ok, ciente, grato pela informação, 5490. Botânia de a Índia é o solo. Confirme só a distância que afasta e essa é tua norte de Salvador, é isso, lá de Freitas. Que ideia da distância que afasta? Ok, só mais um minutinho com relação ao controle aqui, aqui agora a distância. É o TRIP 5490, próximo ponto esperado é 28, pronto, confirme a saída 5490. O TRIP 5490 irá decolar 28, após a decolagem manterá por até 3 mil pés, após 3 mil pés, curva à direita na saída Momo, Albo, após Albo, direto Petrolina. Ok, então, decolar, manter por até 3 mil, após sair Momo, Albo, direto após Momo, direto, Momo Albo, direto para o Petrolina, 35490. 5, contagi. Lima tem 28. Corrigindo, autorizado a alinhar e decolar. Ficha 28, vento 190 graus com 02 nós. Vento de través agora. Ok, alinhar e decolar. Decolar já torre 18.3, tem um bom voo até a volta. Gente, o Tripper. Ah, eu tenho Índia. Controle Salvador, boa tarde. 8001-210 para 160. Efetuou alguns desvios e está voando na torre de Cari. 1935-5490. Gente, eu tenho Índia, Índia, ciência do plano, buraquinho. Aguarde apenas condições de melhoria do campo. É necessário, estamos estimando um teto agora de 700 pés, 600 a 700 pés, porém a visibilidade é restrita por conta da chuva. Necessita de no mínimo 3 mil metros, estamos estimando 2.500 agora. Sente, Hotel Índia Índia. Salvador Ground, Country 891, Leão Galeão, Pat Level 380, we have all confirmation. Country 3191, stand by to copy TC Clearance, Flight Level 380 to Galeão. Stand by, Country 891.